Vocês pensam que é brincadeira, né? Ver seu barraco ser esparramado no chão. Leva tiro de bomba de gás lacrimogêneo. 5 anos de muita batalha pra gente conseguir só isso aí. E aí, olha o que fizeram com a gente. Tá tirando a favela, tá tirando a favela, tá tirando a favela. Tá tirando, né? Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Tá tirando a favela, tá tirando a favela, tá tirando a favela. Tá tirando, né? Vai tirando, vai. Tá tirando, vai tirando. Os irmãos da favela, o que veja é só perseguição. Derrubaram vários barracos e também da dona Conceição. 5 filhos pra criar e agora? O povo da favela novamente chora, se apavora. Cadê o direito de moradia? Cadê a escola? Embora dizem por aí que todo brasileiro tem direito de ir e vir, o que vejo é o contrário. A violência dominou no DF, população que mais cresce no país. Alguém me diz onde é que vamos parar? Ouvi dizer que aqui só vai morar playboy, cresce o zói, duvido eu, e assina embaixo. Pra elite é embaçado, dos becos da CI, aça manda emenda com recanto. Em torno sul, em cada canto do DF, é nós mesmo, a barreta cabuloso. Nosso rap é verdadeiro e te deixou nervoso. Tá tirando a favela, tá tirando a favela, tá tirando a favela. Tá tirando, né? Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Tá tirando a favela, tá tirando a favela, tá tirando a favela. Tá tirando, né? Vai tirando, vai. Tá tirando, vai tirando. Uma pá tentou tirar, mas não conseguiu. Infelizmente os antiprofissionais são mais de 1000 em nossa perseguição. Pensam que são, mas não são. Somos guiados pelo Todo-Poderoso, muitas vezes tenebroso. Pra aqueles que tentam se apossar de nós, saia da frente, pois iremos passar. Pois a voz do profeta vai soar. A palavra que falamos é pra julgar sem massagem. Ficam duvidando, levantando, se esquivando, não acreditam, pega o beco. Vão morrer mais cedo. De que adianta derrubar as mansões dos bacanas? São entupidos de grana. A favela novamente paga o preço. Cidadão sem endereço é tirado pelas autoridades. Passam necessidades, são jogados. Operação Navalha novamente mostra sua falha. Tá tirando a favela, tá tirando a favela, tá tirando a favela. Tá tirando, né? Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Tá tirando a favela, tá tirando a favela, tá tirando a favela. Tá tirando, né? Vai tirando, vai. Tá tirando, vai tirando. Tá tirando a favela, tá tirando a favela, tá tirando a favela. Tá tirando, né? Vai tirando, vai tirando, vai tirando. Tá tirando a favela, tá tirando a favela, tá tirando a favela. Tá tirando, né? Vai tirando, vai. Tá tirando, vai.